Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta pra vocês aqui com mais um episódio desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais de desenvolvimento de games da indústria internacional, rapaz. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E mais uma vez temos time completo pra fazer esse podcast pra vocês. Ele, que é o meu grande amigo programador lá da BioWare em Montreal, Fernando Seco, já tá aqui com a gente. Tudo bom, Fernando? E aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bom? Bem, Jorge? Beleza, cara. Estamos gravando aqui logo depois do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Chuvaiada que deu lá em São Paulo, Interlagos. Foi maneira a corrida, hein? É, o nome ficou bom, né? Interlagos mesmo. Porque a pista era um baita lago mesmo. Mas foi bom, cara. Depois que deu a última reiniciada na corrida, teve muitas ultrapassagens, muitos carros rodando e conseguindo voltar pra pista. Foi bem maneiro. E também tá com a gente ele, que é artista de games lá na Bethesda, em Montreal. Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, cara. A gente vai conversar bastante aqui hoje sobre as coisas que o Igor tá aprontando aí na vida pessoal, profissional dele. Vamos abrir aí o jogo. Livro aberto, a vida do Igor agora aqui no podcast. Não, tô brincando. A gente vai falar só dos jogos que ele tá jogando. Não tava combinado esse negócio daí, Igor? Por que foi essa? Deixando você falar, né? Vamos ver então onde você vai chegar. E ele também está aí, meu amigo, que é game designer aqui na EA, no time FIFA também. Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza. Beleza, cara. Ó, um monte de coisa pra gente conversar. Esse vai ser um episódio onde a gente vai falar sobre as coisas que vocês querem que a gente fale. A gente vai fazer um correio do podcast especial aqui no episódio 180 pra vocês. Então, muitas perguntas dos ouvintes, dos patronos que mandaram pra gente. Aí a gente vai tentar responder, conversar sobre outras coisas também que estão passando na nossa cabeça. Esse vai ser um episódio do podcast feito pra vocês. E esse episódio 180 começa agora. Mas antes, a gente sempre lembra pra vocês que nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Patreon. É o patreon.com/podquest. Nessa campanha, você pode ajudar a gente a fazer mais e melhor desse conteúdo que você ouve aqui. Galera tá contribuindo aí em peso, a gente tá muito feliz com o progresso da nossa campanha no Patreon, mas a gente precisa de mais ajuda pra fazer ainda mais conteúdo, pagar pela edição fantástica do Zabuzeta toda semana aqui pra gente, tentar aumentar a frequência dos nossos vídeos lá no YouTube também, que a gente faz quando dá tempo, lá no youtube.com/podquest.br. Você que não segue a gente, entra lá no YouTube pra ficar sabendo quando é que a gente vai fazer uma live de algum jogo ou alguma transmissão, algum vídeo mesmo aí editado sobre alguma coisa do mundo dos games ou do mundo do desenvolvimento de games. Você que gosta de estar sempre conversando com desenvolvedores de games da internacional em português, é lá no youtube.com/podquestbr que você vai ter a oportunidade de fazer mais disso. E é no patreon.com/podquest que você vai poder contribuir, ajudar a gente a fazer mais. Com $1, você já tá ajudando bastante, mas a partir de $3 você participa de uma comunidade exclusiva lá no Google Plus, onde você conversa conosco e com os outros patronos sobre todos os assuntos que você quiser. A gente posta ofertas de emprego na área de games lá, a gente discute vários assuntos que não dá tempo de falar aqui no podcast e muito mais, que você tá perdendo se você não é ainda um patrono de $3 lá no patreon.com/podquest. E para os patronos de $15, vamos marcar já o hangout de novembro, em muito breve. Mas então, o cara que contribui com $15 vira um patrono VIP e pode participar todo mês de um hangout de uma hora, mas que sempre passa desse horário bastante, com os podcasts. A gente aí sim bate um papo via Skype ou Discord sobre tudo que vocês quiserem. Aí vale tudo. A gente faz perguntas sobre a vida sexual do Seco. A gente fala de qualquer coisa que vocês quiserem falar. Não, isso aí a gente não fala, não. Mas outras coisas que vocês quiserem conversar. É bom, tudo bem, né, Seco? Podemos fazer o próximo se tu quiser. Nunca perguntaram, mas, né? É, exatamente. Acesso total e completo aos podcasts. A gente se diverte bastante fazendo um hangout com os patronos mais chegados de $15 lá do patreon.com/podcast. Por um instante aí que você falar acesso total e completo. completo, ao deu opa, opa, opa, opa, opa. Você mudou de assunto. O Seco é o livro aberto durante o Hangout, mas você que quer ajudar a gente, então já sabe como é que faz. Você que não pode contribuir nesse momento, ajuda a gente indicando o podcast para os seus amigos. Você conhece alguém que curte games, que gostaria de ouvir o que desenvolvedores de games, pessoas que estão envolvidas em fazer os games que você ama, têm a dizer sobre a indústria, sobre o que acontece por aí nos games e tudo mais. Então, se você curtiu isso, conhece alguém que vai curtir também, indica aí pro seu amigo o podcast pra gente poder aumentar ainda mais essa nossa base de ouvintes e amigos que a gente faz aqui através do podcast e do patreon.com/podcast. Então ajuda a gente, entra lá e vamos todos ser felizes. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui que o episódio 180 já tá todo vapor, conversar sobre o que a gente tem feito, jogado, assistido aí. Eu já posso adiantar pra vocês que fomos eu e o Rafa Kunin assistir um filminho supimpa da Marvel Cinematic Studios, que foi o Doutor Estranho, Doctor Strange. Rafa e eu fomos ver o filme com alguns outros amigos lá da EA, e eu vou dar minha opinião, o Rafa pode falar também o que ele achou, mas eu achei um excelente filme. Eu achei que, cara, o melhor candidato pro Oscar de efeitos especiais, com certeza. Ele é um deleite para os olhos e ouvidos, o filme, rapaz. Tem muitos efeitos bem interessantes na hora que os personagens começam a usar magias e meio que dobrar o mundo real à sua vontade. Tudo isso aí foi muito bem feito e eu acho, assim, uma imaginação por parte de quem dirigiu, de quem escreveu e de quem roteirizou essas cenas, muito grande, porque é muito difícil você, depois que a gente vê pronto no filme, você acha foda as paredes todas se dobrando, se multiplicando, várias coisas acontecendo, o teto vira chão, o chão vira parede, sabe? Super maneiro, mas imaginar aquilo antes de estar pronto, sabe? Desenhar isso e fazer acontecer no filme, eu acho que, porra, precisa de uma imaginação, de um talento pro design mesmo da cena, que é absurdo. E eu curti demais ver isso. Fiquei, cara, igual criança, né? Pinto no lixo, como a gente fala, assistindo o Doutor Estranho pelo aspecto visual dele. Mas não só isso, achei também uma história muito legal. Como o Rafa falou na saída lá, melhor boss fight da história dos filmes da Marvel. Foi realmente muito bom. E tudo a ver com o pouco que eu sabia, que eu não sabia muito sobre o personagem Doctor Strange. O ator, né, o Benedict Cumberbatch, ele carrega o filme nas costas, assim, manda muito bem. E eu fiquei muito feliz, assim, um dos melhores filmes feitos pela Marvel até agora tá lá no topo com os outros meus preferidos, Avengers 1, o Homem de Ferro 1 e 2 e tal. Eu curti bastante, realmente. O que você achou, Rafa, do Doctor Strange? Fala pra gente. Eu curti bastante, cara. E como Doctor Strange é um personagem que eu não sei muito dele, eu só li ele quando ele tava em Gibis do Homem-Aranha, sabe? Então eu conhecia muito ele. Então eu fui com zero expectativas do que eu esperaria, né? Não tinha fanboyismo nenhum, assim, sabe? Uhum. Eu adorei o filme, cara. Achei muito bom. Como tu falou, o Benedict Cumberbatch, porra, destruiu, assim, no papel. Depois que tu vê o filme, tipo, não tinha outro ator que podia ser ele, sabe? Verdade, cara. Ficou muito... foi feito pra ele aquele papel. Achei muito, muito foda. Boss fight, sem dar spoiler, é foda. Muito, muito bom. Combina com o que eles apresentaram do personagem também, sabe? Assim, e não sei se é o personagem do quadrinho faria o que ele fez naquela boss fight, mas foda-se, sabe? Sim. O que importou pra mim foi o que tava contido no filme, que eles me apresentaram com o personagem, acho que fez muito sentido tudo ali. Eu adorei, cara. Efeitos especiais também, sem comparação, né? Achei outro nível, assim. Uma boa analogia pra fazer, sem contar nada sobre o final do filme, nada, é você dizer que, quando você tem o Thor, você espera que ele vá dar martelada. Quando você tem o Homem-Aranha, você espera que ele vá usar agilidade, vá usar o sentido aranha, né? E aí, no Doctor Strange, eles fizeram algo que tinha tudo a ver como esse personagem resolveria problema, sabe? E isso que foi o mais foda, porque nem todo mundo é o Hulk que vai resolver tudo na força bruta. Então, sem dar muito spoiler, é isso que a gente pode falar. Eu achei que ficou muito true, né? Muito verdadeiro, muito honesto pro que é o personagem, a forma como o conflito se resolve, assim. E eu achei super refrescante, cara. Porque a gente já viu vários filmes da Marvel mesmo e outros onde se resolve na porrada e é lindo e é bem feito pra caralho. Mas nesse filme eu fiquei feliz de ter visto outras coisas além disso, né? Que a ação também é muito bem feita desse filme. Mas não é só de ação que ele é feito, assim. Eu gostei muito. O que mais, Rafa, que você vai contar pra gente aí que você tem feito ultimamente? Fala aí. Tô jogando Dishonored 2, saiu esse fim de semana. Nossa! Pô, bom pra caralho! caralho. É muito bom, cara. Quem gostou do primeiro, assim, é o primeiro e mais, assim, sabe? Tudo que tu espera do primeiro tá ali, tudo aperfeiçoado, assim, level design genial, sabe? Coisas que eles pegaram os desafios que eles tiveram no primeiro, assim, e falaram assim, como que a gente pode fazer isso ainda mais foda, sabe? Uhum. Mas foda no sentido também de difícil, assim, em todo sentido da palavra, pra eles, assim, sabe? No sentido de não só tu pode resolver conflitos de várias maneiras, como tipo Deus Ex, assim, mas tem limitações também, no sentido de... Eu lembro que o Seco falou alguns podcasts atrás, um tempo atrás, de que no Deus Ex eles tinham que garantir, né, que uma determinada parte do level possa ser passada se o cara não tiver nenhum dos augmentations, né? E isso tu vê, assim, de cara no Dishonored 2, né? Que eles têm essas partes de level design que tu pode passar de várias maneiras. E o jogo, não só os dois protagonistas que tu pode escolher, tem sete de poderes totalmente diferentes, uhum, né? Então o level design tem contato que tu tá jogando com um e com outro, mas o jogo também te disponibiliza jogar o jogo sem poderes. Na determinada parte do jogo, ele te deixa escolher se tu quer ter poder ou não. E claro que tu ganha um achievement se tu terminar o jogo sem poderes, né? Mas, ou seja, o jogo também tem que garantir que tu possa terminar ele sem poder nenhum. E é muito bem feito, cara. Assim, os poderes são muito divertidos de jogar, sabe? Eles têm uma sincronia entre eles de combinar poder, assim, ajuda bastante, sabe? Combinar poderes de maneiras divertidas, assim, nossa, cara, é muito legal. Eu joguei, sei lá, umas 5, 6 horas com um personagem, até que eu fui de curiosidade, assim, queria ver qual que era o outro personagem, né? Daí eu fui lá e, pô, os poderes deles eram mais legais ainda. Daí comecei a jogar a campanha de novo com outro personagem. E todos diferentes, né? Uhum. Um dos poderes é bem parecido, dois são bem parecidos, né? Que é o de se movimentar rápido, né? O Blink que tinha num, uhum. Daí a menina tem uma outra versão dele, né? Que é um pouquinho diferente. E daí um poder de Dark Vision lá, que tu pode ver e os inimigos por trás da parede, coisa assim. E daí, mas os outros são tudo bem diferente, assim. É bem legal, cara. É bem divertido. Maneiro, cara. Dishonored 2. Eu, se tivesse tempo na minha vida, eu queria jogar. E você, Igor, o que você tem jogado, assistido, lido, que você quer contar pra gente? Manda aí. Então, eu perdi o Bandwagon na época do Fallout 4. Inaceitável. Pois é, cara. E agora tô tendo, né, um pouquinho mais de tempo. Eu sentei pra jogar esse final de semana e essa semana. E tô viciado, assim. É, tipo, muito massa, cara. É muito massa. É impressionante. É muito bom. Eu tava jogando Skyrim, né, recentemente. E daí eu passei de Skyrim pra Fallout 4. E, cara, como teve uma evolução, assim, sabe? Você vê que tem sistemas parecidos, algumas coisas são semelhantes, assim. Mas dá pra ver o quão eles estão evoluindo, assim, sabe? Eu tenho um amigo que é muito fã, cara, de Fallout 4. Ele elegeu, inclusive, Fallout 4 jogo do ano passado. E, entendeu? A gente conversa sempre no espelho, assim. É o Rafa? É o Rafa? No espelho do banheiro, né, Seco? Abraçadinho, assim. Tem que ser pelo espelho porque um tá de costas. Sorry. Como que a gente foi de Fallout pra isso? Eu não sei, mas foi. Bom, mas muito massa o apelo. É, eu gostei muito da ideia de do yourself, assim, sabe? Que tem no jogo, assim. Sim, você chegar montar e fazer paradas. As coisas, montar as coisas. Como faz sentido, assim. Como casa com essa história de pós-apocalíptico, assim, sabe? De você ir fazer a sua fortaleza e arrumar a armadura e botar ela num hangar e você ter uma oficina, sabe? E você juntar um monte de lixo pra poder depois reutilizar e reciclar e tal. É, eu acho que é o jogo que mais se aproximou do que você imagina que seria a parte vital da sobrevivência no pós-apocalipse, que é juntar lixo e construir coisas com esse lixo. Eu acho que ainda tem espaço pra você fazer mais complexo, né? Crafting mais complexo do que eles fizeram ainda, sabe? Ter receitas que você tem que fazer pra abrir outras receitas, né? Aquela coisa toda dos multiníveis, né? Pra você chegar a fazer a nave espacial, você tem que começar fazendo as placas de aço, assim. Sim, sabe? Coisa que o Minecraft faz, por exemplo, né? Exato, entendeu? É claro que você ia falar de No Man's Sky, velho. Porque... A gente não fala de No Man's Sky. É que nem o Trump, deu. Deu, pois é. Inclusive não comentamos aqui no podcast, mas é bom não comentar mesmo, não? Mas falando então de mundo pós-apocalíptico, mas é isso que eu ia falar, né? Tipo, falando de um cara loirinho com um mundo pós-apocalíptico. Você fez seu cara loirinho, foi isso? Não, o P-Boy, né? O pessoal falando P-Boy é o Trump, tá ligado? Avisando a gente no mundo. Nunca mais eu vou poder tirar essa imagem da cabeça agora. Pior que eu tenho as miniaturas, né? Os P-Boyzinhos, assim. Agora eu vou olhar pra essa porra, vou pensar no Trump. Que merda. Obrigado, <Rico. risos> E você, Fernando Seco, o que, que você tem feito que pode contar pra gente? Eu comecei a fazer um streaming de Titanfall 2 sábado passado, mas aí foi extremamente frustrante, porque as pessoas só queriam falar com o Gilliard, então, isso. Tipo, parece canal de romance, assim, sabe? Você tá lá assim, ó, o Gilliard vai entrar? Você fala assim, não sei, viado. Ah, então, tchau. Alô, Gilliard, quer tecer? Ah, não, aí um minuto depois, o Gilliard vem? A gente não sabe. Ah, tu pode fazer uma pergunta pra ele? A gente, tipo, okay. Que merda. Ah, eu sei que tu tá jogando, não, Gilliard? Desliga. É, foi exatamente isso, cara. Aí a sensação do tipo, acho que se eu for fazer stream da próxima vez, vai ser do Gilliard jogando num stream, né? Aí eu faço stream daí. Ô, Seco, só uma coisa sobre isso. Eu acho que um dos motivos que a galera ficou confusa é que quando você começou o stream, o nome do stream tava diferente. Tava provavelmente um nome que eu tinha salvo antes no XSplit, que era Inside. E aí a galera toda recebeu notificação. Ah, tá começando o stream de Inside no podcast. Eles acharam que era eu que tava fazendo. Entendeu? Você tem que mudar o nome antes de começar. Certo. E se eu fosse fazer um stream de Inside, teria problema? É, pois é. Não tinha nada de errado. Tá vendo? Não tem nada de errado com isso, cara. Você não precisa tentar defender. Eu sei que eu não sou tão bonito que o Gilliard. Tem problema. Mas enfim, foi legal. Cara, Titanfall 2 tá muito, muito, muito foda. Tá foda, hein? Tá muito foda. Fazia muito tempo que eu não jogava um shooter assim, arcadezão, onde junta um monte de elementos, tipo, junta negócio de MechWarrior, que era uma coisa muito massa. Tiro gostoso que o Call of Duty sempre teve. Aquele tiro, cara, gostoso. É, isso. E os controles são tão bons naquele jogo, cara, que dá raiva, assim, sabe? Dá raiva. É muito massa ver, tipo, a evolução, porque o Titanfall foi meio que um multiplayer, assim, sabe? Sim, verdade. Eles evoluíram multiplayer e fizeram um solid single player. E assim, cada arma é realmente diferente, tem uma caralhada de arma, assim, sabe? E o jeito que o impacto dela no inimigo, por exemplo, te dá um diferente feedback, assim, se pegar uma submetralhadora, você vai dar muito tiro, e o inimigo irá diferente, e a armadura dele vai ter foi diferente, vai resistir, vai levar mais tiro ou menos tiro. E o seu Mac, o Mac que você tem é muito bom, cara. Eles pegaram aquela coisa que sempre teve o MechWarrior, assim, que é um robô contra o outro, assim, sabe? Quem que é mais foda? E um xingando o outro, assim, no meio da briga, assim, sabe? Ah, me atira, atira, atira aqui. E assim, cara, eu tô muito impressionado, assim, eu sugiro fortemente, assim, pra qualquer um jogar, assim. É um shooter muito, muito redondinho, assim, sabe? Sugiro pra galera também ver o seu stream, que eu assisti depois, não tava em casa na hora que você tava fazendo. E pra mim foi muito legal pra conhecer o Titanfall 2 single player, foi ver você jogando lá. Achei bem instrutivo, assim, você mostrou de uma forma bem legal o jogo. Eu curti. Eu parei na boss fight, queria mostrar a boss fight, que achei muito bem feita a boss fight, assim, sabe? Só que eu ando pensando que eu acho que o Gilliard deveria fazer esse stream. Ah, para com isso, rapaz. Vai lá, faz o stream que vai ser maneiro, a galera vai curtir. Cara, eu vou começar a imitar você no stream e dizer que sou eu, assim, sabe? Só ver a reação do pessoal. É, o Gilliard mesmo, seu filho da porra. Que merda. Aí, caralho. Sou eu, porra! Como foi o melhor xingão lá que eu já ouvi em Floripa. Lembra do Buceta? Eu lembro do Buceta. Não, faz o stream lá, rapaz. Se você combinar um pouquinho de antecedência comigo, eu limpo a agenda aqui e chego lá pra pelo menos ficar no chat mas, dando uma força. Não, mas aí o pessoal fica te tietando em vez de ver a porra do jogo. Tipo, mas... não é, essa não é a intenção, cara. Eu não vou aparecer, tá bom. Tá vendo? Mas é isso aí. Ó, Titanfall. Eu acho que, independente disso, você devia fazer o stream, cara. É bem maneiro, eu curto, acho que a galera curte também. Então só... A gente só tem que acostumar com isso. Sure tem, boss. Lá pro assunto principal do Podcast 180 hoje aqui, como eu falei lá no começo, nós vamos fazer um episódio só pra responder aos seus últimos e-mails, últimas perguntas dos patronos e dos ouvintes no correio do podcast. Faz tempo, hein? A gente não faz um correiozinho do podcast aqui, então vamos direto pra esse assunto, vamos responder as perguntas que vocês nos mandaram. Primeira pergunta que a gente vai responder aqui é um e-mail do ouvinte Luiz Fernando Cunha. Mandou um e-mail até bem longo, mas a pergunta principal que ele faz é o seguinte, ele queria saber como que nós, como desenvolvedores, nos sentimos quando os fãs dos jogos acham que nós somos responsáveis por tudo que acontece nos jogos, de bom e de ruim, né? Tipo, Seco, porra, esse Mass Effect Andromeda vai chegar, no mínimo, vai chegar no Brasil uns R$300, porra, Seco, que merda! culpa é sua. Eu trabalhei duro, velho. Eu mereço, né? Surpresa, cara. Tipo, é isso aí. Ou o que acontece direto comigo no Twitter, obviamente, todos os problemas do FIFA, sabe? Inclusive o porquê que o cara perdeu a partida tal, são culpa minha, sabe? Tipo, essa merda desse jogo aí, você não é produtor do jogo, nem pra fazer nada a respeito. Ó, eu tive lag, ó, na hora que eu chutei, ó. Culpa é tua. Pô, não tem como você botar um servidor aqui do lado da minha casa, não? E isso, na verdade, uma das inspirações da pergunta do Luiz, provavelmente foi o episódio que a gente fez já uns 2 ou 3 atrás, sobre o hype, sobre o No Man's Sky, né? E onde a gente comentou por alto que a gente achava que muitos dos problemas do jogo estavam até fora do alcance do desenvolvedor, né? Que era toda a questão da máquina do hype, de como foi marketeado o jogo, e que muitas vezes a gente não decide sobre isso. Então, vamos responder pra ele de um modo mais geral como é que a gente se sente. Seco, começar com você então. Dentro da BioWare, projetos gigantes, um monte de coisa acontecendo, muitas delas fora do nosso controle, até do nosso conhecimento, né? Muitas vezes a gente não fica sabendo de determinadas coisas. Ah, vai ter um trailer, vai sair tal ação de marketing e tal. Como é que você se sente e perguntar pra você se isso te incomoda ou não, se é algo normal na indústria de games? É algo normal, mas eu acho que não deveria ser normal e me irrita pra caralho, assim, sabe? É quase que nem se, digamos, você tem, você viu um filme que você não gostou, assim, sabe? Uhum. Aí se culpa o ator, assim, sabe? Se culpa o diretor, assim, sabe? Ou se culpa o estúdio, sabe? Uhum. Tem um monte de variável envolvida e eu acho muito ingratificante. Porque, assim, todo mundo que trabalha com jogo que eu conheço é muito apaixonado, assim. Tanto quanto, se não mais, que as pessoas que estão enchendo o saco. Porque as pessoas dedicaram a vida inteira só pra fazer essa merda, assim, sabe? Verdade, cara. E aí, quando você ouve comentários, assim, tipo, pode ser que aconteceu alguma coisa, o cara não gostou, tá decepcionado, etc. Mas tem que ser um comentário construtivo, assim, sabe? Porque eu não tô te fazendo um favor. Eu tô fazendo um produto, a gente tá trabalhando num produto e só foi na hora que a gente conseguiu. E se tiver algum problema, vai acontecer. É software, sempre vai ter problema. E as pessoas têm que... Nessa hora, você não serem pessoas, sabe? Tentar entender, é um jogo só, sabe? Aham. A primeira coisa que passa na cabeça é isso, né, cara? Que as pessoas perdem a noção de que a gente tá falando de videogame. A gente não tá falando de, sei lá, de salvar a espécie do panda em extinção, sabe? É meio foda isso, assim. Cara, o tipo de abuso que a gente acaba recebendo, eu recebo muito isso no Twitter. Eu fico realmente pensando, cara, você tá falando todas essas merdas mesmo por causa de uma partida de FIFA que tu perdeu? Às vezes a gente perde essa noção, né? A gente sempre fala aqui no podcast que, pô, jogos são uma coisa importante pra caralho, que entretenimento, toda essa parte do escapismo é super importante, ainda mais no mundo moderno e tal, e não estamos desdizendo isso, mas eu acho que tem pesos e medidas, né? Principalmente dependendo do tipo de atitude que você vai tomar, entendeu? Você ameaçar alguém de morte porque, sabe, o seu joguinho não tenha tal feature que você esperava que tivesse. Tipo, como fizeram com o Sean Murray lá do No Man's Sky, ameaçar de morte porque o jogo ia atrasar mais não sei quantas semanas. Isso aí é falta de noção do caralho. Isso faz uma coisa que é uma coisa muito interessante, assim, que é pessoas mais super talentosas, que são mais sensíveis ao assunto, decidem sair fora, assim, sabe? Decidem Verdade, parar cara. De se envolver, sabe? Às vezes tem gente que tem uma paixão absurda, tem uma ideia genial pra fazer um jogo, mas se enche o saco, assim, cara, porque a paixão por games, algumas vezes, se transforma numa obsessão, assim, cara, que acaba não sendo uma coisa saudável. Até tem vários clássicos, desde o Phil Fish até o cara que fez o Minecraft. Uhum, mas no caso do cara que fez o Minecraft, chegou e disse deu, cara, tipo, cada DLC, cada expansão, cada coisa, assim, tipo, destrói uma parte da minha vida, assim, sabe? Eu acho que tem um problema bem sério que muitas vezes a empresa, que a gente é dividido em setores, então, por exemplo, marketing tem uma autonomia que o objetivo deles é criar um hype pro jogo, dar uma visão do jogo, chamar a atenção de pessoas que não conhecem o que é o jogo. E às vezes isso cria uma expectativa pra pessoa que quando ela vai ver o jogo, ela acha que é outra coisa, assim, sabe? Então, ela acha que a empresa mentiu, não sei o que, não sei o que. Mas antes de um jogo ser lançado, não existe só trailers, existe gameplay trailer, tem review, tem um monte de outras ferramentas que as pessoas podem usar pra se informar, assim, sabe? E decidir se vale a pena o tempo delas ou não. E aí é engraçado que às vezes as pessoas, mesmo com todas as ferramentas, elas veem um trailer, assim, 5 anos antes do jogo ser lançado, assim, tipo um teaser, assim, a gente vai fazer um jogo. Que nem o Kojima que fez aquele trailer maluco lá, sabe? Death Stranding. Tipo, alguém diz, não, aqui, eu quero um jogo igual aquele. Aí quando sai no final, tipo, é um side-scroller 2D, aquilo lá só é a abertura, assim, você vê, tipo, ah, você mentiu pra mim, tipo, sabe? Era só um teaser, sabe? Teaser não é igual ao jogo. Então, às vezes, eu acho que as pessoas também não estão afim de filtrar e pensar no que está acontecendo, sabe? Sim. This is my rant, by the way. O que você acha disso tudo, Igor? Você que tá aí na Bethesda, também uma empresa que tá sempre na mídia com várias notícias, tem toda a máquina, né, de marketing muito forte, muito presente, lança aí jogos que batem recordes, né? Principalmente nos RPGs e tal. Como é que você vê isso tudo que o Seco falou e você se sente de forma parecida ou não? Cara, é difícil falar bem, é impossível falar pela Bethesda, né? Uma eu tô há pouco tempo e a outra é do tipo, eu acho que eles têm uma situação especial, assim, sabe? Eles lançam um jogo, acho que a grande maioria entende o que é um jogo da Bethesda, assim, sabe? Eu digo isso porque eu tava acompanhando o feedback do pessoal com o lançamento do Skyrim Remastered, sabe? E aí eu vi, assim, um post do cara dizendo, ah, que ridículo, a Bethesda lançou um jogo remaster, full price, que é mais feio do que o jogo original com mods. E aí eu vi a comunidade chegar em cima e dizer assim, cara, você é maluco? Não é isso, o jogo agora é 64 bits, a plataforma é outra. E a própria comunidade fazendo o papel que a Bethesda não faz, sabe? A Bethesda não vai num fórum dizer, cara, não é isso, ou toma esse dinheiro de volta, sabe? Tipo, a Bethesda tem uma coisa tipo, cara, esse aqui é o nossos jogos e é assim que eles são jogados e a gente sempre fez jogo assim, sabe? O que eu sinto internamente é assim, olha, existe uma preocupação muito grande em não prometer coisas que não vão ser cumpridas. Então, uma coisa que a Bethesda leva muito a sério é confidencialidade, assim, sabe? Tipo, não vaza nada e não sai trailer e não sai coisas que não é o jogo, assim, sabe? E é verdade, a gente não vê, cara, vazamento de nada da Bethesda, assim. E porque eles têm... Isso é uma preocupação muito grande, assim, sabe? De claro. Não sair uma informação que pode confundir o consumidor ou sentir que uma informação mal processada pode até sentir que algum fã pode se sentir traído, talvez, sei lá, sabe? Então é muito importante cuidar com isso, assim. Fora isso, eu não vejo a Bethesda se preocupando em dizer, cara, não, você não entendeu a nossa proposta, ou tentando se defender, assim. É o que é, tá aí o mercado, sabe? Esse aqui é o nosso jogo, esse é o nosso preço, é isso aqui que foi lançado, é isso que a gente faz há 20, 30 anos, então é isso aqui que você tá sendo, que você tem, sabe? Eu sinto isso da Bethesda, assim, como consumidor, mais até do que funcionário, assim, sabe? Entendi, faz sentido. Pessoalmente, agora, quando eu penso assim, eu consigo entender, porque, por exemplo, eu jogo WoW há 10 anos, né? E teve updates ou atualizações ou guinadas no produto que me deixaram indignado, assim, sabe? Do tipo, putz, como que uma coisa dessa chega no final do jogo desse jeito, sabe? Uhum. Hoje que eu tenho um pouco mais de experiência profissional e desenvolvimento, eu consigo imaginar que alguém botou a mão ali e disse, ah, não, isso vai ter que ser assim, e alguém teve que mudar de última hora, e sabe? Porque às vezes as coisas são feitas um efeito cascata, né? Você tem um plano no começo, cara. Mas a gente hoje sabe que a gente nunca consegue entregar o plano original, né? A gente tem que fazer o melhor que pode, porque tem trocentos eventos externos e variáveis que vão te desviar desse plano original. O que você tenta é entregar o melhor produto final no final dessa história, assim, né? E eu consigo imaginar hoje que muitas dessas coisas acontecem assim, sabe? Eu consigo me simpatizar com um consumidor que não entende isso, assim, sabe? Ele não tem como entender que o quão complexo é fazer jogo, né? A gente fala isso, mas se você for fazer um carro, você vai lidar com engenheiros e esses engenheiros provavelmente vão lidar com designers que têm background de engenharia, sabe? E você tá dentro de uma casa e você tá dentro de um segmento de mercado onde as pessoas falam a mesma língua, assim. Em jogos, a gente tem no mesmo cara, um cara que faz pixel art, um cara que faz textura, um cara que faz animação, um cara que faz programming de rigging, um cara que faz interface, um cara que faz código de servidor, um cara que faz marketing, um cara que faz gerência de produto. E cara, é um monte de vocabulário diferente, um monte de gente diferente. É muito difícil mesmo chegar realmente num produto uniforme, assim, ou entregar perfeito um produto, né? Tipo, ainda mais quando os projetos vão ficando maiores, assim. É, não só o projeto fica maior, você já falou aí da multidisciplinaridade e também o fato de que carro se faz há 100 anos, 115 anos, e jogos se faz há, sei lá, 30, entendeu? É, então, isso também. Não falo isso como uma desculpa pra nós, desenvolvedores, assim. Eu acho que o consumidor tem que cobrar, sabe? Eles têm que fazer a gente correr atrás do que é o melhor, do que melhorar o mercado e dizer, isso aqui foi um erro, como o No Man's Sky, onde foi que a gente errou pra não cometer esse erro de novo, sabe? A gente não pode simplesmente dizer, ô, pessoal, segura a onda aí, o jogo é assim mesmo, né? Cala a boca e engole. É, não pode ser, mas também não pode ser pro pessoal, não pode ameaçar um cara de morte por causa de coisa disso, né? Tipo, isso é um absurdo também, né? O cara não tá lá tentando fuder a gente, ele tá tentando fazer o melhor que ele pode, sabe? Tipo, se você comprou o produto dele e não ficou satisfeito, você não volta pro próximo, é a melhor coisa que você faz, sabe? Isso é outra coisa que me acerta muito, né? Quando interajo com a galera no Twitter, ou até vejo notícias mesmo. As pessoas acham que a gente tá dentro das empresas, dos projetos, fazendo cagada de propósito, sabe? Vou foder o consumidor de propósito porque eu sou mal. Entendeu? Vou te vender um negócio que não é porque eu quero te foder. E igual você tá falando, cara, quando as coisas não saem de acordo com o esperado, muitas vezes são variáveis fora do nosso controle. Ou devido à mistura de diferentes, vamos dizer, agendas, marketing tem a agenda deles e o desenvolvimento tem a sua e etc, sabe? O retailer tem a dele e tal, e as coisas às vezes acontecem que estão fora do nosso controle. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que, por exemplo, eu, no caso, curioso, né? Eu não preciso estar no Twitter? Preciso estar interagindo com as pessoas que são fãs de FIFA lá no, em português? Não preciso, cara. Meu trabalho tem nada a ver com isso. Eu sou produtor do game. Tem 10 outros produtores no projeto. Nenhum deles tá no Twitter. Nenhum deles tá falando com os fãs, assim. Por que eu faço isso? Porque eu gosto e porque eu quero levar o feedback da comunidade brasileira pra dentro do jogo. Agora, muitas vezes já me passou pela cabeça parar de fazer isso. E talvez aconteça um dia que eu pare. Porque o que você obtém versus o que você tem que lidar em termos de gente que não tem a menor noção do que tá falando e do que você é responsável, é um absurdo, assim, sabe? Então, eu ainda... O Seco mesmo fala, cara, se eu fosse você, já tinha largado essa merda pra lá, entendeu? Eu não vou ficar entrando em rede social nenhuma e ele tá mais do que certo. Mas, pra mim, ainda hoje vale a pena, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tem um preço a pagar aí. Se eu fosse outro tipo de pessoa que levasse as coisas pro lado sério, pro lado pessoal, eu já tinha largado essa merda há muito tempo, entendeu? Ô, Rafa, faltou você falar pra gente o que você acha desse assunto todo aí, se você concorda. Se você sente, né, isso aí te atinge de alguma maneira no seu dia a dia, nos lugares que você já trabalhou, agora aqui na EA mesmo, conta pra gente o que você acha. Eu acho que é, assim como várias outras coisas, a gente aceita um certo risco, né, quando a gente dá a cara pra bater, né. Nós quatro aqui, nós não estamos numa posição que é o nosso trabalho se expor. É verdade. Muito mesmo falou, né, eu não sou pago pra isso, a EA não me paga pra isso, muito pelo contrário, eu acho que talvez eles me pagariam pra não fazer. Exatamente. Porque tem regras e tudo, regras de conduta, o que é que tu pode fazer, o que é que não pode, toda empresa grande tem, né. Quando a gente aceita entrar nessas mídias sociais e que a gente tá aceitando se expor nisso. Não só a mídia social, um podcast também. Sim, exato. Isso, podcast é uma mídia social também, né? É. Então a gente tá aceitando se expor, né? E é aquele risco. Eu tô aceitando fazer isso e pessoas são pessoas, sabe? Elas vão... Quando elas têm que fazer a opinião dela ser ouvida, quando elas têm que se destacar, porque todo mundo vai reclamar, pô, eu não gostei. Ah, eu gostei. Isso não se destaca, sabe? Mas ameaçar alguém de morte se destaca. É verdade. Entendeu? Sabe? É aquela necessidade de fazer o além pra que as pessoas te escutem, sabe? Ah, aposta que se eu ameaçar ele de morte, ele vai me ouvir. Sim. Sabe? Esse tipo de coisa. E tipo, e tu culpar alguém, porque é o único link que tu tem, né? Por exemplo, digamos o Mass Effect 2, que o Seco nem fez o Mass Effect 2. O Seco nem tava lá no Mass Effect 1, por exemplo, que é mais longe ainda. É, porra, esse tiro aqui é muito ruim. O Seco é foda, sabe? O Seco nem tava na BioWare ainda. Mas é a única pessoa que ele conhece que Sim, trabalha na BioWare, né? Exatamente. Como que eu vou fazer a minha opinião ser ouvida? Qual os caminhos que eu tenho pra chegar pra minha opinião ser ouvida, sabe? Eu posso nos blogs reclamar, ninguém vai ouvir, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser, posso ir lá na frente da BioWare com uma faixa, todo mundo vai me ignorar. Ah, mas eu conheço um cara no podcast que trabalha na BioWare, sabe? Então, esse tipo de argumento também, tipo, o meu círculo social, né, de amigos, vai me fazer ser mais ouvido ainda, porque eu conheço um cara da BioWare, entendeu? Porra, Seco! Tipo, como se fosse o melhor amigo do Seco, né? Porra, Seco, tu é foda, né? Como se esse é o teu único canal de entrada pra tua opinião ser ouvida. E a gente se expõe, sabe? É uma coisa que eu já pensei várias vezes, assim, sabe? De Facebook, Twitter, sabe? Facebook é uma coisa que eu nem uso mais, cara. Dificilmente eu uso Facebook pra alguma coisa. Eu olho mais pra acompanhar os posts da minha noiva, sabe? Que ela bota e manda o link pra eu ver, sabe? Mas... Eu nem tenho Face. Pois é. Twitter é uma coisa que eu já tentei voltar, mas, pô, é muito tóxico nesse sentido, sabe? As pessoas... É um jeito fácil de tu, sei lá, de tu destruir a outra pessoa. De tu fazer de tu botar a tua opinião, mesmo que não valha porra nenhuma, que tu não sabe nem do que tu tá falando, sabe? E aí, mas a gente tá se expondo, né, cara? As pessoas sabem o nosso nome, as pessoas sabem onde a gente trabalha. Esse é um risco que a gente tem, né? E quando acontece desse backlash, eu concordo com você. Tipo, não deveria ser assim, mas pessoas são pessoas, né? Eu já tive um cara que falou pra mim no Twitter que se ele me visse na BGS, ele ia me dar um soco. Pois é, cara, tipo... Ainda bem que é um soco, Jorge. Vá que ele queria te dar outra coisa, rapaz. Mas assim, uma coisa que eu acho... O consumidor não deveria ter que se preocupar, por exemplo, o negócio tem bug, sabe? Mas é uma característica de software ter bug, sabe? E game, especialmente, como os sistemas são ridiculamente complexos, sabe? Tem muita coisa acontecendo, é normal ter bugs. E é normal, depois que um jogo é lançado, a empresa arrumar os bugs mais críticos. Sim. Mas é engraçado que às vezes você vê... Gente achando que um patch, ou DLC, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra arrumar bug, assim, sabe? E fazem de propósito, sabe? É interessante que as pessoas querem falar sobre games, querem dizer que entende de games, mas elas não querem tomar o lugar do desenvolvedor, assim. Elas querem mais tomar Nunca. O lugar do cara que aponta dedo, assim, sabe? Do reviewer, assim. É, o negócio de achar que foi de propósito é que é o pior, assim. É, porque é normal, assim, você ler... todo mundo é entendido, assim, sabe? Todo mundo que joga alguma coisa é entendido, todo mundo sabe tudo. Mas aí na hora de se colocar no lugar desenvolvedor, obviamente eles não têm o conhecimento, então eles evitam, assim, sabe? Mas desde que jogos são jogos, jogos têm bugs, assim, sabe? Eu não entendo por que as pessoas se surpreendem, por que as pessoas ficam nervosas, sabe? Mas, cara, tem uma coisa que, assim, ó, é um produto que eles gostam, sabe? Um cara que vai na página ou vai no Twitter do cara e vai dizer, vai xingar ele por causa... Eu tô falando isso porque eu conversei um pouco com o Daniel Medeiros. Ele trabalha exatamente com gestão de comunidades, assim, sabe? Em jogos. E ele tava me contando, me explicando um pouco pro alto o trabalho dele, assim. Acho que é até bacana a gente convidar ele um dia pra falar sobre isso. Acho que ia ser dar um podcast bem bacana. Mas pro alto, assim, ele me explicando que um jogador que vai e fala, mesmo agressivamente, contra uma comunidade pra falar ou defender um argumento ou dizer por que aquele jogo é bugado, ele tem um carinho com aquele produto, sabe? Ele se importa. Porque pra ele seria muito mais fácil só não fazer nada, sabe? Ou deixar pra lá. Uhum. Se ele tá tentando ser ouvido, mesmo que às vezes de forma inapropriada, é porque ele se importa com o seu produto. Então existe uma coisa a se ganhar aí, sabe? O que eu quero dizer é, existe como transformar essa situação, assim, sabe? Então, às vezes, o cara só quer que alguém diga pra ele, cara... Olha, a gente entende, a gente percebeu isso, a gente tá vendo aqui o que pode ser feito, sabe? Obrigado por trazer à tona essa situação. A gente vai, sabe, às vezes existe um... Que eu acho que é uma tendência muito mais moderna das empresas Sim. terem esse tipo de reação, sabe? Então... É, direto ao consumidor, né? Você ter essa relação com o consumidor mais constante, assim, mais com redes sociais e tal, você ter essa presença mais pessoal e não ser só uma fachada fria, sabe? Por trás de uma cortina que desenvolve jogos e é uma coisa super, tipo, misteriosa, assim, sabe? Você ter esse... Mega corporação. Assim. Mega corporação. Eu penso assim, a Blizzard tem feito muito isso, sabe? Eles têm quinzenalmente vídeos de, com um desenvolvedor fazendo live stream. Uhum. Antes, uma coisa que acontecia de vez em quando nas BlizzCons, passou a ser uma coisa periódica, assim, sabe? Onde o desenvolvedor gasta o tempo dele de sentar e responder perguntas que às vezes nem são tão legais de responder da comunidade, assim, sabe? Em ao vivo ali, sabe? Porque isso gera uma corrente mais saudável. Uma, você tá educando os seus jogadores também, né? Você tá fazendo eles entenderem que não é tão simples assim, sabe? Você tem um cara ali Sim. dizendo pra você por que ele não tomou aquilo, ou educando você, tentando dizer por que essa decisão aconteceu dessa forma, faz você talvez ter uma decisão mais consciente, e se alguém um dia se manifestar de forma inapropriada, você pode ir lá e ajudar a defender, assim, dizendo, não, não é assim, sabe? Tipo, ele já explicou isso, ele já falou, a gente já conversou sobre esse assunto. As coisas não são tão preto no branco quanto parecem, sabe? Isso aí é tão real, Igor. Isso aí eu vivo isso diariamente, cara. Quer dizer, uma das coisas que a gente tá fazendo aqui no PodQuest é isso, né? É tentar compartilhar com o pessoal como é desenvolvimento de jogos, as coisas que acontecem. E esse tipo de pergunta que a gente tá respondendo aqui, ela ataca diretamente esse assunto. Mas não só isso, no próprio Twitter mesmo, que eu vejo isso muito acontecer, igual você falou. É, o cara às vezes só quer um acknowledgement, que ele foi ouvido, sabe? Eu muitas vezes não posso responder a pergunta dele, porque é algo que é secreto, ou que a empresa mandou a gente não comentar. Mas só o fato de eu responder o tweet dele dizendo isso, dizendo que eu não posso responder a pergunta, quer dizer, eu não dei nada de nova informação pra ele, exceto o fato de que eu não posso responder, já vira completamente o discurso, entendeu? Cara, se eu quisesse, se eu tivesse tempo pra todo dia responder todas as menções que eu recebo, que eu não tenho tempo, mas eu tenho certeza que 100% deles eu viraria o jogo, sabe? Do tipo, o cara veio reclamar e saiu entendendo a situação. Claro, tem gente que não vai entender nem que você fale, entendeu? Não tem nada que você fala, o cara tá ali só pra reclamar, só pra ser o do contra, e isso aí não tem jeito. Mas a grande maioria não são pessoas, assim, completamente descerebradas. Às vezes estão procurando, igual você falou, só uma afirmação de que a gente ouviu aquilo que ela tava querendo falar, sabe? E é igual você disse, cara, são pessoas que pra tá falando daquele jogo, reclamando, é porque elas gostam do produto. Então talvez não precise muito pra você tocar nesse lado delas, sabe? E isso eu vejo muito acontecer, é muito real e é um dos motivos pelos quais eu acabo fazendo o que eu faço também. Fora o meu Twitter, não tem muitos outros canais que o pessoal, principalmente brasileiros, falando em português, teriam pra ter acesso aí. E o meu acesso é quase nulo, né? Eu desenvolvo o jogo, como eu falei. Eu não tenho poder de mudar nada, entendeu? Mas só isso já é um canal que as pessoas apreciam e é só o único motivo que eu continuo fazendo. Porque, entendeu? Se fosse realmente pra eu querer me livrar do problema, era muito fácil. Era só pagar a conta e acabou. Pô, mas de verdade, isso quer dizer que você não quer dar o e-mail pra todo mundo, velho? Sua conta de e-mail pessoal, pô? Não. Pode mandar e-mail pro PodQuest, se quiser. Tá lá no nosso site. Segundo Segunda pergunta aqui do nosso ouvinte e patrono, Davi Panis. Essa vai ser interessante, hein? Com a chegada iminente do Nintendo Switch... Olha só, ele até já sabe, iminente, ó, ó. É? Garoto, garoto informado, pô, uau. O que será, Fernando Seco, do nosso querido 3DS? Tan, tan, tan. Você acha? Que ele ganhe uma tela melhor, sabe? Uma tela melhor. Tudo que a gente precisa é uma nova versão do 3DS, né, Seco? Claro, velho. Acabei de ver a página de promoção da Nintendo pro mês da Nintendo. Aí tinha lá, Nintendo 2DS é $100, né? E embaixo escrito, esse console roda jogos do Nintendo 3DS. Aí XL, New XLL, este. Listou um monte de modelos. Só não roda do New, né? No New Nintendo 3DS, os jogos que são exclusivos pra ele, new, não. New. Mas você acha, Seco, que esse mercado, que é um mercado tão bom para a Nintendo, que ela é a única, na verdade, que sobrou, porque o Vita morreu e a Sony, pelo visto, não vai voltar. Você acha que esse mercado também morre com a chegada do Switch? Ela vai deixar de investir no 3DS ou não? É uma pergunta interessante, mas eu acho que não. Porque, apesar de eles serem similares, eu acho que eles não são a mesma coisa. O Nintendo Switch continua sendo, pelas imagens, por exemplo, é um console um pouco maior, assim, sabe? Pesado, maior, enquanto, não exato, cabe no bolso. E tem um fator, assim, que a gente esquece, às vezes. Você não vai dar pro seu filho de 10 anos de idade um Nintendo Switch pra ele correr na rua com os amigos, sabe? Então, o Nintendo 3DS continua sendo a opção pra você dar pro seu filho, assim, sabe? Que se ele cair no chão, não quebra. Se ele riscar, não tem problema, porque é plástico. Ele pode ficar o dia inteiro fora com os amigos jogando, sabe? Eu acho que ainda tem esse apelo de outdoor e kids, que é a impressão que o Switch não teria, sabe? É, tem a ver com outras questões. Igual você falou, a tela exposta é o primeiro problema, assim. Você vai encostar essa porra em qualquer lugar, fodeu o teu aparelho de centenas de dólares. Tempo de bateria, será que o Nintendo Switch vai substituir um portátil em termos da durabilidade da bateria? Provavelmente não, a gente não sabe em detalhes. Sem falar nas propostas de jogo, né? Tipo, um jogo como o Switch não é um jogo mobile, sabe? Ele vai ser um couch game, assim, você se sentar e jogar uma experiência que tem a opção de levar pra um outro lugar e continuar a experiência, mas isso, por si só, não é um videogame que ele, tipo, um Pokémon de Switch não é necessariamente um Pokémon que você quer carregar com você, sabe? É um Pokémon que você tem a experiência de sentar no sofá e jogar, sabe? Entendi. É que eu vejo a intersecção dos dois mercados, sabe? Porque eu gostaria de ter um pra substituir o DS, principalmente pela qualidade gráfica que vai ter, que eu acho que o chip de gráfico e a tela do DS é um lixo, sabe? Mas eu vejo que existem mercados diferentes, assim, sabe? Eu acho que, enquanto existe interseção, acho que não existe sobreposição, assim, sabe? Um ganhando o outro, sabe? E sem contar que, cara, se você tiver um console que vende que nem água, não importa quantos X você bota na frente dele, quantos New você chama ele, sabe? Você não para de produzir, sabe? Você melhora ele, ponto. Sabe? Você faz ele mais appealing pra você descobrir que, olha só, seu filho, sei lá, você e seu filho podem jogar agora o mesmo jogo junto, sei lá, Pokémon, sabe? Você joga seu Switch, ele joga com o DS dele, sabe? E o DS dele cai, cara, quica, sabe? Um monte de coisa, e o seu não, sabe? Entendi. O que você acha, Rafa Konen? Vai morrer o Nintendo 3DS com a chegada do Switch ou não? Pra mim, morreu já. Não compro. Caralho. Mais DS. Eu não compro mais DS, cara. Comprei, joguei uma vez, nunca mais joguei, até eu achar necessidade de que eu preciso ter pra alguma coisa, eu não compro mais. Caramba, rapaz. Não, mas aí é um problema com a plataforma em si, né? Não é como se você acredita que ela não tem mais espaço. Não. É, esse é o meu problema com ela, inclusive. Pra mim, eu não preciso mais. Com o meu costume de jogos que eu tenho pra jogar, com a minha rotina, eu não preciso de um DS. Talvez até o Switch faz até mais sentido pra você, no caso, né? Porque você prefere a experiência couch que você pode levar e você não se importa com ter jogos menores, mobiles e tal, sabe? Pra isso ele tem o celular dele. Pra isso ele tem o celular, né? Talvez pra mim o Switch seja o console Nintendo definitivo, que é o que eu preciso e deu, sabe? Não precisa mais comprar um DS todo ano. Não precisa comprar mais nenhum console pro resto da vida. Não, não é. The ultimate thing ever. Ao invés de comprar um DS por ano, assim, DS, 3DS, 2DS, 3DS New XL, 3DS, 1000DS. Sabe? Porra, chega, né? Pô, você quando é que tem uma coisa assim que o touchscreen de usar a caneta no DS, eu não sei se vai acontecer tão fácil no Switch, sabe? É, a gente nem sabe se é touchscreen a tela. Não mostraram eles isso. Eles não falaram absolutamente nada sobre ser touch, sabe? Um monte de gente fala, oh, parece um tablet. Tipo, qualquer coisa com uma tela parece um tablet, sabe? O meu monitor parece um tablet gigantesco, sabe? Mas não é um tablet, sabe? É, eu vou te dizer que nos últimos jogos que eu tenho jogado no Nintendo 3DS, a função de touch, ou ela é inexistente, ou ela só existe pra ficar no caminho entre você e a melhor experiência de jogo, sabe? Eu, geralmente, quando o jogo tem a opção de você não usar nada de toque, é o que eu faço. cada vez menos eu vejo o toque como sendo uma feature importante. Você vê que o Wii U tem toque, mas também joga a maioria dos jogos sem usar o toque pra nada. E o Switch, eles nem anunciaram se vai ter toque ou não. Mas eu acho que, por exemplo, os jogos de 3DS também, eles são mais baratos, né? Esses jogos mobiles, eles têm um valor de produção menor, eles têm um foco de gameplay diferente. Isso que eu tô dizendo com a experiência de sofá e a experiência de carregar, sabe? Apesar que eu não acho que os jogos de DS são tão baratos assim, cara. Depende, se for um Mario, ele sai quase $60 um jogo. Não, barato pra fazer, eu acho que o Igor quis dizer. Mais do que barato pra comprar. É, tipo, eu acho que ele justifica numa plataforma mobile, mas ele não funcionaria num console de TV, sabe? Onde você precisaria gastar um pouco mais de dinheiro pra esse jogo funcionar, sabe? Você vai precisar gastar mais recurso de arte, vai precisar fazer uma engenharia um pouco melhor ali, talvez ter conectividade online, coisas assim, que não necessariamente você precisa numa plataforma mobile, assim. E aí eu fico pensando que isso, por si só, já gera necessidade de dois mercados, sabe? Onde você tem um mercado mais portátil, onde as pessoas querem ter essas experiências de até certa forma menores, assim, e tem a outra experiência que é aquela de televisão, que o cara vai precisar ter e tal. Não é como se todos os desenvolvedores quisessem migrar só pra fazer jogo de TV, sabe? Então você acha que por isso sobrevive ainda? Eu acho, não, com certeza. Não, eu acho que o Seco falou muito bem, sabe? Ninguém vai... ninguém vai trocar, parar de fazer uma coisa que tá dando certo, sabe? Sim. A Apple demora gerações pra trocar algumas coisas e ela é extremamente radical, sabe? Imagina se a Nintendo faria isso. Entendi. Eu acho que um argumento que eu tenho pra finalizar aí, que eu acho que contrapõe um pouco do que vocês falaram, mas eu acabo concordando com o Seco, com o Igor, de que eu não acho que vai morrer. Mas um dos problemas que a Nintendo teve até então, é a capacidade dela de colocar jogos no mercado em frequência tal que segure um console vivo. Então o Wii U tem esse problema cronicamente, né? Falta de jogos, basicamente isso. Você tem que esperar 2-3 anos para um novo grande lançamento da Nintendo para o console. E um dos motivos, eu imagino, isso eu totalmente especulando, que ela tem essa dificuldade é o fato dela ter seus estúdios ocupados com duas plataformas ao mesmo tempo. Por exemplo, saiu um Paper Mario pro DS, que foi, na verdade, o Mario & Luigi Paper Jam, e um pouco depois saiu o Paper Mario Color Splash do Wii U. Eu fico imaginando se não teria sido mais efetivo pra eles ter concentrado os esforços em fazer apenas um desses dois jogos, se eles só tivessem uma plataforma pra servir, e com isso poder fazer mais jogos, com mais frequência pra aquela plataforma e tentar maximizar o resultado ali, né, e a frequência de jogos. Mas é como vocês falaram, a gente tá tratando todos os jogos como se eles fossem do mesmo balaio, e o Igor apresentou um argumento muito bom, que eles não são assim. Um jogo de DS, 3DS, tem tanto um apelo, um tamanho, uma duração, até uma jogabilidade mesmo, pelo fato dele ser portátil, dele ser de sessões mais curtas e tal, diferente, e um custo diferente de um jogo de um console que você vai jogar na TV. Então talvez por isso o meu argumento não valha tanto, mas eu imagino que na cabeça da Nintendo também deve estar passando essa questão de que será que não vale mais a pena a gente se concentrar todos os esforços no Switch pra garantir que ele vai ser o grande sucesso, entendeu? E se pra isso a gente tiver que fazer menos jogos pro Nintendo 3DS, esse é o preço a pagar? Não sei, mas... Eu acho que isso vai acontecer, Giliardi. Eu acho que eles vão passar um período focando em fazer essa plataforma funcionar, e isso provavelmente, como efeito colateral, deve diminuir o lançamento de jogos pra 3DS, sabe? Entendi. Mas eu acho que uma coisa que eles estão indo além, e o foco deles parece ser, pelo vídeo promocional deles e todo o que eles falam, é trazer novas publicadoras pra eles, né? Ah, sim. Que aí você resolve esse problema de uma forma que a Nintendo não precisa fazer todos os jogos. Exatamente. Plataforma. Sabe? Que eu acho que é o que eles querem. Que era um problema fazer. Do Wii U. Que era um problema do Wii U, que é uma plataforma que é um problema da Nintendo, que é, tem algumas desenvolvedoras que desenvolvem pra Nintendo e hoje em dia... Pouquíssimas. Que é pouquíssimo, então eu acho que você resolve esse problema trazendo novos produtores e não necessariamente focando o seu modelo de negócio inteiro nisso, assim, sabe? Até porque é muito, muito arriscado, né? Porque Verdade. O Switch não dando certo, você declara de falência, né? Exatamente. Última pergunta, então, aqui do Podcast 180. Muito obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas. Vocês continuem mandando e-mail pra gente no contato@podcast.com.br, ou se você é patrono, deixa lá sua pergunta na nossa comunidade do Google Plus, pra quem é patrono, de $3 ou mais. E essa pergunta veio também por e-mail. O Luiz Felipe Costa, mais um Luiz, mas é outro cara, que mandou essa pergunta pra gente. Eu vou chutar essa bola direto lá no, na quadra do Seco, né? Porque eu acho que ele vai... zagueiro, chute pra fora, velho. Bola pro mato. quanto que é jogo de campeonato, Seco. Por que é tão difícil fazer porte dos jogos para PC? Ele cita o exemplo do Batman Arkham Knight, que teve tanto problema, inclusive foi tirado do mercado, né, a versão de PC do jogo. E você, Fernando, já há muitos anos faz jogos multiplataforma dessa maneira e conhece a parte técnica mais a fundo. Queria que você falasse pro Luiz por que é tão difícil você fazer jogos ou portá-los para PC. Então, eu acho que, como a gente sempre fala, o maior problema é a quantidade de hardware diferente que você tem em PC, sabe? Cara, isso causa muito, muito tempo de desenvolvimento, gasta muito, você gasta muito dinheiro, sabe? Uhum. Se você conseguir estatísticas de jogadores, você tem que olhar qual é tipo, o mínimo de placa de vídeo que eles têm, até o máximo. Você tem que projetar que tipo de hardware o pessoal vai ter quando o seu jogo ficar pronto, sem garantir que você precisa ter no mínimo X de memória, sabe? Daí com X de memória, sempre vai ter o cara que vai comprar com menos, porque não entende o que significa aquilo, sabe? Aí seu jogo vai ficar lento pra caramba, assim, sabe? Ou o cara tem um HD muito capenga, sabe? E, cara, você precisa de um time grande de testers com hardware diferente, sabe? A combinação de todos os hardware que você possa ter é possível você conseguir testar, cara. Então você tem que pegar as coisas mais comuns e testar. E sempre vai dar merda, assim, sabe? Eu acho que um dos outros fatores é se você não começa o desenvolvimento com o PC na mente, assim, sabe? Como uma plataforma dia 1, fica muito mais difícil, sabe? Porque você faz otimizações, faz um monte de coisa pros consoles. E depois quando você começa a levar pro PC, as coisas são um pouquinho diferente, assim, sabe? E isso pode consumir mais tempo. E às vezes tem problemas que você não consegue resolver em curto prazo, sabe? Eu acredito que o que aconteceu com o Batman pode ter sido isso, sabe? O backlash foi tão grande que eles tiveram que dar backout pra conseguir olhar o que tava acontecendo mesmo, assim, sabe? É bem cachorro, assim, cara. É bem cachorro. Eu acho que trabalhando meio próximo da DICE, vendo que o foco que eles dão ao lançamento em PC, sabe? A gente sabe o quão difícil é esse teste, assim, sabe? É, sem falar que uma coisa que você tocou aí, você programar o seu sistema, por exemplo, de rendering, pra ser escalável, é bem diferente de você fazer uma coisa que é específica pra uma plataforma, né? É, se eu tô trabalhando só com console, eu sei exatamente qual é a especificação técnica dele, a capacidade gráfica dele, eu posso decidir, ah, eu quero esse efeito, esse outro aqui é muito pesado, não tem como fazer, etc, etc. E aí, quando você vai pro PC, onde você tem uma gama de configurações, esse sistema tem que ser escalável, tem que poder on the fly, baseado na máquina do cara e nos settings que ele escolhe, ligar ou desligar diferentes efeitos, né? Fazer diferentes coisas. Então, é muito diferente de você fazer algo que já tá fixo, já sai na caixinha, pronto, e não vai mudar essas configurações. Então, são dois custos diferentes você fazer esses dois tipos de sistemas totalmente diferentes. Então, é igual você falou, se você não começa o seu projeto no dia 1 pensando no PC, e eu não sei, a gente não sabe dizer o que aconteceu dentro lá do Batman Arkham Knight lá na Rocksteady, mas foi um porte para PC. Isso aí ficou bem falado na mídia, né? Então, quando a gente ouve porte, a gente já pensa, pô, não foi algo que foi pensado desde o início ou que tava sendo trabalhado com o mesmo foco como era nos consoles, e aí isso pode ser uma parte do problema. Eu acho também que os consoles agora, indo pra nessa direção, onde vai ter diferentes configurações, tem o PS4, o PS4 Pro, tem o Xbox One, e no futuro vai ter algo aí que o codinome é o Xbox Scorpio, e a indicação da Microsoft, que a ideia dela é não haver mais gerações, e sim você ir fazendo upgrade, não sabemos ainda como, né? Isso tudo acho que vai trazer, entre aspas, problemas da comunidade de PC pra dentro do console também, e os desenvolvedores vão ter mais dificuldade, eu acho, vão ter que se resguardar de princípio, sabe? E aí você até citou uma coisa que é interna da EA, mas o fato da DICE, o Engine Frostbite, tá sendo usado em vários jogos da EA agora, por exemplo, FIFA, todo mundo sabe. Isso aí é uma vantagem muito grande pra gente, porque tem toda a força de um engine por trás que já trabalha com todas essas plataformas, que já tem o seu rendering, de alguma forma, configurado pra poder lidar com isso. E é uma das grandes vantagens, por exemplo, do FIFA ter migrado para o Frostbite, é trazer toda essa expertise e todas essas ferramentas já prontas que o engine tem pra cobrir todas essas plataformas que a gente precisa cobrir. Então é menos trabalho que o time de desenvolvimento do jogo em si vai precisar fazer um pouco menos, porque sempre tem muita coisa ainda específica que a gente tem que lidar. Mas é interessante essa pergunta e ver que o mercado até dos consoles está também evoluindo, mudando aí de, né, uma iniciativa da Sony e da Microsoft para se tornar até um pouco mais próximo do que é o PC hoje. Tem algumas variáveis também que às vezes o desenvolvedor não controla. Assim, por exemplo, imagina que no meio da geração do desenvolvimento, alguém cria uma API nova, assim, sabe? Por exemplo, sei lá, entre DirectX 11, de repente tinha um DirectX 12. Até o final do seu desenvolvimento, vai ter vendido muito DirectX 12, mas a base de DirectX 11 é muito grande. Então você vai ter que decidir o que você vai fazer. Você vai apostar no DirectX 12 ou garantir o DirectX 11 e lidar com todos os problemas de compatibilidade que você vai gerar, sabe? Dependendo do momento que isso acontece, assim, pode ser um deal breaker, assim, sabe? É muito difícil pra empresa conseguir dar suporte pra isso. É isso que hoje em dia DirectX virou o padrão de mercado. Que você voltar aí, quando a gente começou na indústria, Seco e eu, ainda tinha que lidar com DirectX versus OpenGL, versus várias outras variáveis que você tinha dentro do mercado que ainda não tava consolidado, né? Você tem Vulkan, só pra matar a saudade. Wild Tangent. Wild Tangent era o pior de todos. Ah, beleza. Tamo nerdando demais aqui já. É isso, galera. A gente trouxe aqui um episódio bem maneiro, onde a gente tentou responder algumas das principais perguntas que chegaram pra gente, dos nossos ouvintes e patronos aqui no podcast. Esperamos que vocês tenham gostado das respostas. Acho que a gente tocou em vários assuntos muito interessantes e bem variados aí. E quem, cara, achar que a gente deixou de tocar em algum argumento ou tem algum contraponto do que a gente falou, ou quer até mandar outras perguntas e tal, continuar a discussão, é lá no podcast.com.br, episódio 180, que você vai poder fazer isso. Ou ainda, no youtube.com/podcastbr, procura lá o áudio do episódio 180, ou ainda também, se cabe em 140 caracteres, você entra em contato com a gente no @podquestbr no Twitter. Mas, por essa semana, a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês. Fernando Seco, Igor de Castilho, Rafael Cunha e eu, Giliar Lopes, nos despedimos de vocês até semana que vem com mais um podcast. Um abraço e tchau! Out the